4, deixa para 3, não para ele, existe na 012. Para o primeiro teste, para o cliente.

contrato de concessão de 10 horas e 3 milhas com o norte, andando 4 milhas para trás e passar a falta 3 horas. O novo voo se fica mantendo em 2:08. Estou falando de voo 050, como traz de posição de 10 horas 2 milhas, subindo para o 075 para 105 no CT, com o Charlie 182. Informa o tráfego por 112 horas, 13 milhas, 1 no Nordeste, passando o 42 para 3 metais, 2320. Continuando no 41, mantenha a operação para o sequenciamento, mantenha a presente proa, limitando a área 2820. Chamando a 3 no 5, segue o tráfego por 2019 de milhas com 1509 graus, reduz a velocidade de aproximação. No 5 do que para 2 no 10, 3.9 para 2 no 10, 3.4 para 2 no 10. Chamando a 62, 26, 1.0, 1.3, autorizado com 1.0, campo 080 graus, 229. Voo 1267, reduza para 1709. Voo Oxanami a 320, complete redução para 2209. Mantendo 4 mil pés, 0230. No ano 4 como trato, a posição de 11 horas, 9 mil, rumo norte, passando 065 para 5 mil pés, sobrando 7%. No ano 4 ano, contrate a edição para a velocidade de aproximação, para o curso localizador, curva esquerda na proa 0230. direita de Luzão, deixamos sua lua, Luzão, decimal, 9. Autorizado pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 20 mais. Livre pouso, pistão 90, canela, 63. Posicionei na 320, fase 4, pistão 32, no 10, no time com 0, 12. Amador, boa tarde, mano, 2, 127, passando em GCR. Bona 227, que é legal, na 013, número 240. Aguardando autorização de pouso, Bona 227. 2-0, no solo de 4-6, libera a direita, estamos com a Luna 2-1, na decimal 9. Salvador, uma boa tarde, é o agente 5-0, final 1-0, 7-1. Azul 5055, Kennedy, alma 0-1-2, continue a aproximação, aguardando autorização de voo. 0-2 é mais alto. Tenera 6336, autorizado de falar, pista 1-0, vento 090 graus, 209. Zero graus, 2-2 mais. controle, Una 20, decima 80. Controle 20, boa, 0. horário de decolagem, que são 90080 graus, eu não sei para nós. Salvador, Bravo, Kilo Índia, continue final 17, reposte através da RMAR. Para ter essa informação alerta, chama o centro do Cifre, frequência 128.35, alternando 23.8 para ingresso terminal Ilhéus, a frequência 120.1. Paula 05, Império Ascendente Via da X6 Delta, chama Paula 121, decimal 9, confirme meu pai. Passa a posição coral, registro radar terminado. Chame o controle de alta frequência 120, décima 11. Autorizado, linha de decolagem, 90, vento 0, 90 graus, 219. Chame certo o equipe, frequência 125, deixa uma parte sem contar no 2000. Cancela a restrição de altitude na saída móvel. Inclusive, entendeu que pode ir já com a esquerda para a saída móvel. dois mensagens que você já veio direto para a posição 1 no vetor pelo 10. Não. Tem uma inscrição de desenvolvimento 1-0-0. Após aí, meu pai, estamos com a inscrição de desenvolvimento 1-0-0, o vetor pelo 10. Tranquilo. Via para 2 mensagens autorizadas para o nosso procedimento elétrico de projeto com autorização. Faça posição coral, voe direto para a posição boné e desça para o nível de voo 050. Chegada a bordo para a medida de voo 060, a gente está em Salvador 1-0-1-2.